Cálice, toque remetido na 17, vento 160 graus, cono 0 nós. Serra. Channel 9186, cleared for takeoff runway 10, wind 160 degrees with 10 knots. Ok, Roger, clear to 9 AM, takeoff runway 10, channel 9186. Connor 0777, left heading 080 and call you back able inbound Jamo or Zipa. Roger 080 after deviation, clear to Jamo. Heading 080 after deviation, right Jamo, Connor 08, correction 077. Lá no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, azul 2781, boa noite. Salvador, mais boa noite. Tá 3197, informação alta. Tá 3197, boa noite, aguarde um minuto, cópia Galeão. Pera. Air 9186, airborne 942, call departure 120.8, have a good flight. 120.8, thank you, bye bye. Channel 9186. Same on Tomo Condor 077. Air 9186, we're in contact from the departure, climb to level 380, out of departure. Okay, Harbor Departure, climb 380, 9186. Controle Salvador, boa noite, voo 9866, tem informação do voo? Voo 9866, acende a identificação, chega da margem, desce para nível 050. Salvador Tower, good evening, Azul 27821, approaching holding point, runway 10. Azul 2781, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, Azul 2781. Approach at Serra, topo RMT aos 4-3, curva direita, reporte base para final. Curva direita, reporte base para final, Serra. Sorry, take out the frequencies. Condor 077, contact GSF Central 126.85, if unable, 125.45. Visitor Center 12685, if unable, 125.45, Condor 077, bye bye. Hi. Congratulations. Thank you very much. Be excited. Good flight. Thank you. Roger 9186, any chance to direct the airborne? Spirit Alpha. Direct Alpha, proceed 9186. Two 781 cleared for takeoff runway 10, wind 160 degrees with 9 or knots. Clear takeoff, Azul 2781. São 3197, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autoridade Salvador, Galeão, nível de voo 360. Sua rota será Irume, Upper November 857, após a posição da GEL, da EU Alpha, Delta Alpha, corrijo, Delta Alpha, Golf Eco Lima, após a posição Sarla, Sierra Alpha, Romeo Lima Alpha, após a posição Oscar Golf November Alpha Victor, após Bravo, Bravo Charlie, após a posição Oscar Golf mais uniforme Kilo. Copiou a rota, o 3197? Vamos lá, então. É a 360 autorizada, Irome, Upper November 857, Dael, Sarla, Ognazi, é, Bravo, Bravo, Charlie, Oscar, Serra, Wolf, Mike, Uniforme, Quebec, Montreal. 95, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Após a posição Delta Alpha Golf Eco Lima da GEL, Sierra Alpha Romeo Lima Alpha, Oscar Golf November Alpha Vitor e após Bravo Bravo Charlie. Ok. Da GEL, Safa, Ognazi, Oscar Golf November Alpha Vitor, Bravo Bravo Charlie. Sim, agora sim, correto. A subida será da EL, Leda Irume, com a primeira curva à direita, o código 5424 e o controle 120.8. É, por gentileza, após a GEL, vai interceptar alguma aerovia ou é somente da GEL, Sarla e Ognazi? Só as posições. Só as posições, que o centro me passou para voar direto esses fixos. Ah, ok, então. E aí nós ficamos então na saída da EL Leda Irume, aciona 5424-1208 ao controle. Então, 3197, cotejamento correto, chama para puxa também. Obrigado. Azul 2781, no restrictions, climb to flight level 180, clear direct LF. Direct LF, climb to 180, no restriction, Azul 2781. Oceanair 9186, to contact 26128.8, for neighbor 126.0. Okay, 128.8, for neighbor 126.0, Oceanair 9186, thanks, bye-bye. Juliette Serra, tocou RMTO 50, curva pela direita, reporte base para final. Autorizado, curva direita, reporte para a fase para final. Salvador, voo 9705, tá? Ciência da informação Alfa, cruzando 240. Voo 9705, acione identificação, desça via chegada Bonfim para 4000 pés, ajuste 1020. Chegada Bonfim, descendo via 4000, voo 9705. É, livre toque remetido da 1-7, ventou no 7, 0 graus, com 8 nós. 7, 0, com 8 nós, correto. Alfa Confins? Voo no 099, autorizado Confins, nível de voo 360, via Persumo 2-1, subida por transição Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, pista 1-0, código 5437, e o controle em 120, decimal 8. Autorizado Confins, nível 360, Amper Zulu 2-1, saída Arbor, transição Elefa, com curva direita, após decolagem da 1-0, transponder 5437. Controle CD 1-2-0, decimal 8. Está correto, no 099, chamo para posicionamento. Muito obrigado. 0-2-0, reportando essa avisada, Xbladeão 1-0, voo 9-866. Informação 986, desviou à esquerda aqui por 0040, pode desviar a formação. Sim, após desvio, você está autorizado por Adiduna para interceptar o voo no 866. Após desvio, Duna, no 866. Juliette Serra, tocou em RMTO 56, curva agora à esquerda e alonga para o setor norte, 2 milhas no setor norte. Curva pela esquerda e alonga 2 milhas para o setor norte. Aprezou o nome 866. Dono 866, complete a sinal e chame a Torre Salvador 1895. 1895. Salvador, gol 1866, final 1-0. 1866, reporte externo. Reportará. Presidente Serra, mantém o setor norte afastado 12 milhas, aguardando para ingressar na final 1-7. Será manter as 2 milhas afastadas, aguardando para o do aeronave na tabela. Oceano 1-866. 866, livre pouso na 1-0, vento 1-70 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0-2-0. Livre pouso na 1-0, ajuste na 0-2-0. 288, if unable 1260, also 278. Salvador, Delta 3197. Para posicionamento, 1-7. Autorizado, chama para o TAC 3197. Chama para o TAC. Chama, sem restrições ao nível a 2 mil pés, o repórter será estabilizado. Se ele é 7 ou 8, estamos 0, vou 1-7 ao 5. Serra, ingresso na final da 1-7, aguardando autorização para toque remetida. Ingressa na final da 1-7, aguardando autorização para remetida. Ele está permitido na 1-7, vento 1-60 graus com meia dúzia de nós. 1-60 com meia dúzia, autorizado, está permitido até o dia terra. Salvador, a 3196, para o táxi, alternativa de Campinas, 4 horas e 10, 1-8, concordo. Táxi é a parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 020, então 3197. Parte Índia, escuta 3197. Juliette Serra, toque RMTO 06, curva à esquerda, novamente afasta 2 milhas para o setor norte. Ok, 7, curva à esquerda, afasta 2 milhas para o setor norte. Juliette Serra. Juliette, 866. De passagem ao Airbus da TAM, após Juliette, portão 04. Essa era a passagem após Juliette 04. Juliette, mantém o setor norte afastado 2 milhas, aguardando para ingressar na final no 7. Vai manter 2 milhas no setor norte, o Juliette, aguardando. Bom, no 705, complete a sinal e chame a Torre Salvador, 1-1895. Torre Salvador, 1-1895, bom, no 705, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1168, pinta alfa, passou 230 para 1960. Voo 1168, aciona identificação, da presente está autorizado voar direto ITAP, desça para o nível 050, ajuste 1020 para a chegada a mar. Gente, identificou, 10050 da presente ITAP, 1020, voo 1168. Olha, temos o 1705, mas tem um na final, tem um previsto aqui, mas eu não sei dizer se é o que encostou. Não encostou, não foi esse não. Autorizado pouso, gol 1705. 3197, decolador 210, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grande. Meia meia que está na posição 4. 97. Tá, 3197, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Sobe via da EL 360, após 2000 é possível lida? Após 2000 está autorizado lida. Prato. 3858 na escuta do controle. Controle Salvador, boa noite, está 3858, centro da Alfa. 3858, acione identificação dessa via chegada à mare para o nível 060, ajuste 1020. Identificou via mare 060, 1020, feliz a proa de ITAP. Tietchan, ingresso nacional da 17, aguarda autorização para toque emitida. Ingressar nacional da 17, vai ser pouso final agora, ok? Gente, agora é pouso final. Gente, após desvios, o ITAP, gol 1168. Após desvios, o ITAP, gol 1168. Solo 1-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Solo 2-1-9, zona direita, vou no espectro. Juliette Serra, livre pouso na 1-7, vento 1-6-0 graus com 9-9, altímetro 1-0-2-0. 1-0-2-0, 1-6-0, 1-0-6-9, autorizado, Juliette Serra. Solo Salvador, o gol 1-7-0-5, livrado na Foxtrot. 1-7-0-5, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, gol 1-7-0-5. Salvador, voo 705, você poderia informar se está havendo algum sequenciamento para o Galeão? Está tendo uma coordenação para o Galeão afirmativo. A gente foi instruído aqui que todas as aeronaves deveriam ser coordenadas para o Galeão, devido ao evento da Copa. Gustavo. Está previsto o tempo de espera? Negativo. O senhor vai decolar no 705? É a mesma tripulação que vai para o Galeão agora? No voo de 22h20? Positivo, a mesma tripulação. Aqui nós já temos seu plano pré-autorizado. Se o senhor quiser, a gente já faz uma coordenação com o Recife, mas provavelmente eles vão me pedir um estimado de decolagem. Aí assim que o senhor tiver já um estimado, já me passa que eu já faço uma pré-coordenação. Tá ok então. Obrigado. A missão para o Recife da presente, frequência 12251, alternando 3395. Recife, 251, 3395, tá? 3197. Voo no 168, após desvios, voo Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1020. Gente, após desvios, voo Duna, 2000 pés, 1020, voo no 168. Jet Serra, no solo Zona 6, livre táxi, parte 4. A 3258, canceladas as restrições de altitude na chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste 1020. 2020, cancelado. Voo no 168, está autorizado ILS e reporte estabilizado. Voo no 168, entendeu, autorizado ILS, informar, estabilizado. Afirmo. Pode voar Duna da presente, está 3858. Está 3858, autorizado Duna da presente, informa que é o número 2 na aproximação. Enter. No 68, informe a redução para aproximação. Bem, chegou no 68, vai iniciar a redução. Confirme a velocidade, gol no 68. Eu não foi entendido, para manter a velocidade? Confirme a velocidade que irá fazer para a redução. Qual a velocidade irá manter? Gol no 68, vai reduzir para 210, né? Agora mantendo 250. Então, 3858, inicia a redução para 2209. 220. Então, 3858, informo que irá seguir tráfego à sua frente 12 horas, Uno milhas, um Boeing 738, passando 4 mil pés em descida, com redução para 2109. É, isso que eu quero. Então, 3858, foi autorizado o Pro de Duna, informe desvio? É, só por um... A gente vai voltar daqui a pouquinho. Agora pode voltar já? A gente está autorizado para hoje, Duna. Beleza. Três, oito, cinco, oito, após o desvio, está autorizado, Duna. Está autorizado o procedimento ILS, sector pistão no zero, reporte estabilizado. Seis, lado, Duna, reporte estabilizado, 3858. Interceptando ILS X-Ray, Uno 168, complete a sinal e chame Torre 1895. Torre 1895, obrigado. Tá 3858, complete redução para 1809. 80. Torre Salvador, voo 1168, boa noite. Boa noite, 1168, reporte externo. Reporte externo, voo 1168. Travado, voo 1168. Voo 1168, livre pouso 1-0, vento no 60 graus, voo 1-9, altímetro no 020. Quente, livre pouso, pista no 0, 9020, voo 1168. Sam 3858, reduz a velocidade para aproximação final, tráfego anteriormente informado, meia dúzia de milhas à sua frente, chame a torre 11895. 1895. Eu só 3858. 1858, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando. Doutor, eu poderia confirmar se as condições da pista, se ela se encontra molhada ainda? Negativo, seca. Obrigado, amigo. Voo 1168, solo 27, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, ou voo 1168? Livre pouso não no zero, vento no 60 graus, cono 2 nós, altímetro no 020. Livre pouso, tá, 3858. Voo no 68 na escuta do solo? Boa noite, poderia confirmar a condição da pista? Tá úmida pra cena, com boa drenagem. Gente, obrigado, no 168, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7, é o 168. Solo 29, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219. Boa noite, 3858, Libra. Então, 3858, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. estacionamento Gol 1099. Autoridade, vamos pro táxi, 1099. Isso, pro estacionamento 1099, obrigado. Estimado de decolagem? Estimado 50. Sim, um minuto, cópia. Paulo, poderia informar a saída principal? Confir? A saída principal da Leão? Da Leão Nezirumi. Afirmativo, pronto para a cópia? Está autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 360, a rota Irumi, Upper November 857, após a posição da GEL, Delta, Alfa, Golf, Eco, Lima, após a posição Sarla, Sierra, Alfa, Romeo, Lima, Alfa, após a posição Ognave, Oscar, Golf, November, Alfa, Vitor, após Bravo, Bravo, Charlie, após Oscar, Golf, Mike, Uniforme, Kilo. Conseguiu copiar a rota no 705? Copiou 360, Galeão, Irume, foi November 17, Galeão, Sarla, Ognave, Barbacena, Ogbug. Afirmativo, correto. Da Eulê de Irume a subida com a primeira curva de direita. 5443 é o código transponder e o controle em 120, decimal 8. Autorizava 3-0, é o controle, correto, chama para posicionamento. Táxi Gol 1099 com 178 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. Táxi a parte principal Índia, ponto de espera chame torre 1895, ajuste de altímetro no 020, 1099. Rádio principal Índia, ponto espera 1895, 1020, gol 1099, bom trabalho. Pan 3662, a sua identificação, após favor do ITAP, desça via para o nível 050, ajuste 1020. Pan 3662, após favor do ITAP, desça via para o nível 050, ao nível 1020. Salvador, boa noite, gol 1099, aproximando ponto, espera da 10, pronto. 1099, a linha decola da 10, vento 160 graus com 99. A linha decola da 10, gol 1099.